Hoje, aconselho os senhores ouvintes a irem ver Manchester by the Sea. Would you please just go away? No. Em Manchester by the Sea, o mais recente filme do premiado cineasta Kenneth Lonergan, a vida de um solitário servente de Boston é irreversivelmente transformada quando ele regressa à sua cidade natal para cuidar da sobrinha adolescente que ficou recentemente órfã. If you could take one guy to an island with you and you knew you'd be safe because he was the best man, he was going to keep you happy. A história dos Chandlers, uma família de classe trabalhadora que há gerações vive na mesma vila pescatória de Massachusetts, faz deste filme uma exploração profundamente comovente e inesperadamente divertida do poder do amor familiar, do sentido da comunidade, do sacrifício e da esperança humana. Poderá ver este filme em um dos cinemas mais perto de si. Rádio Boa Nova. E agora vamos ficar com a notícia, desta vez com uma notícia interessante que vem das bandas da América, ainda que tem que ver com a alteração da mudança de personagem na Casa Branca. Desta vez com o Michael. Meryl Streep versus Donald Trump, o mais recente confronto do presidente eleito dos Estados Unidos da América. No discurso que fez na cerimónia dos Globos de Ouro, a atriz serviu-se do cinema e das várias origens dos atores para fazer um paralelismo e criticar alguns atos do presidente eleito dos Estados Unidos. Trump respondeu logo de manhã, via Twitter, como já é habitual, desvalorizando e atacando Meryl. O momento em que Donald Trump imitou um jornalista com deficiência foi o principal foco do poderoso discurso que Meryl Streep, emocionada e afónica, fez quando recebeu o prémio Carreira, Cecil B. DeMille, na 74ª edição dos Globos de Ouro. Houve uma performance este ano que me impressionou, não porque fosse boa, não teve nada de bom, mas foi efetiva e fez o seu trabalho, disse Meryl, que confessou que ver o agora presidente eleito dos Estados Unidos troçar de alguém sobre a qual tinha superioridade lhe partiu o coração, e isso é algo que não consegue esquecer porque não foi um filme, foi na vida real. No seu discurso, com cerca de 6 minutos, Meryl aproveitou ainda para criticar a aversão de Trump a imigrantes e a sua política de imigração, enumerando as diferentes ascendências e proveniências de vários atores de Hollywood. Vocês e todos nós desta sala pertencemos verdadeiramente aos segmentos mais vilipendiados da sociedade norte-americana neste momento. Pensem nisso. Hollywood, estrangeiros e a imprensa. Mas quem somos nós? E o que é Hollywood de qualquer forma? Um monte de pessoas de outros sítios. Hollywood está cheia de forasteiros e estrangeiros, e se os expulsarmos todos, não terão nada para ver a não ser futebol e artes marciais mistas, expressou a atriz, arrebatando uma salva de palmas da audiência. O desrespeito convida ao desrespeito. A violência incita à violência. Quando os mais poderosos usam a sua posição para intimidar os outros, todos nós perdemos. Concluiu a atriz, que pediu ainda aos presentes para apoiarem o Comitê para a Proteção de Jornalistas, porque vamos precisar deles a partir de agora e eles vão precisar de nós para salvaguardar a verdade. Como já é habitual, a resposta de Trump não demorou muito a chegar via Twitter. O presidente eleito dos Estados Unidos da América negou as acusações de Meryl Streep, referindo que nunca troçou com um jornalista deficiente e que apenas ficou desagradado pelo jornalista norte-americano Sergei Kovalevsky ter modificado um artigo que escrevera há 16 anos para passar uma imagem negativa sua. Trump referiu ainda que Meryl é uma das atrizes mais sobrevalorizadas de Hollywood e uma lacaia de Hillary que perdeu muito. And this instinct to humiliate when it's modeled by someone in the public platform, by someone powerful, it filters down into everybody's life because it kind of gives permission for other people to do the same thing. Disrespect invites disrespect. Violence incites violence. When the powerful use their position to bully others, we all lose. Okay, go up with that thing. Okay, this brings me to the press. We need the principled press to hold power to account, to call them on the carpet. Every outrage. That's why our founders enshrined the press and its freedoms in our Constitution. So I only ask the famously well-heeled Hollywood Foreign Press and all of us in our community to join me in supporting the Committee to Protect Journalists, because we're going to need them going forward, and they'll need us to safeguard the truth. One more thing. Ora, cá temos mais uma polémica. Desta vez, provavelmente, muitos dos nossos ouvintes assistiram a este discurso da Meryl Streep. Meryl Streep é uma das atrizes de Hollywood mais consagradas. O Sr. Trump diz que ela é sobrevalorizada, eu não acho. Há muitos anos que ela, na tela, nos habituou a excelentes desempenhos. Eu tenho-a como sendo uma das melhores atrizes de Hollywood já há muito tempo, tenho uma grande admiração por ela e devo dizer que passei a ter ainda mais depois dela ter tido a coragem de subir ao palco e dizer o que disse, porque como todos nós sabemos, o Sr. Trump está a começar o seu mandato presidencial na Casa Branca e é preciso ter coragem para dizer ao mundo, porque isto teve ecos por todo o mundo. Gostava de saber se ouviram, se impressionaram com as deixas e da Meryl Streep. Ouviram? Eu ouvi realmente o discurso da Meryl Streep e a confirmar-se aquilo que ela disse realmente foi um mau ato do Donald Trump. E a atitude que ele tem relativamente aos estrangeiros, e ela mostrou, perguntando à sala, ou inquirindo vários atores e mostrando as origens. Ou seja, Hollywood hoje é Hollywood e dá o nome à América, pelo mundo todo, e a maior parte daqueles atores não são americanos, ou na sua gênese, as suas origens não são americanas, mostrando que a América é feita, aliás, a América é feita de gente de todo lado, não é verdade? O americano típico é, aliás, os Estados Unidos começaram por ser uma colónia britânica, não é? Houve uma grande imigração ainda no século XIX e no século XVIII de gente aqui da Europa, nomeadamente anglo-saxónicos, para as colónias americanas da América. E depois tem gente de todo lado, nomeadamente africanos, nomeadamente latinos, e portanto esta atitude que o Sr. Trump revelou na campanha, vamos ver se agora se concretiza, já quando presidente de uma certa xenofobia e de um certo racismo, cai mal em todas aquelas gerações de gente que vive nos Estados Unidos, mas que tem origens em muitos outros países e em muitos outros continentes. Hollywood, foreigners and the press. But who are we? And you know, what is Hollywood anyway? It's just a bunch of people from other places. I was born and raised and educated in the public schools of New Jersey. Viola was born in a sharecropper's cabin in South Carolina, came up in Central Falls, Rhode Island. Sarah Paulson was born in Florida, raised by a single mom in Brooklyn. Sarah Jessica Parker was one of seven or eight kids from Ohio. Amy Adams was born in Vicenza, Veneto, Italy. And Natalie Portman was born in Jerusalem. Where are their birth certificates? Diz Sofia. Eu, de facto, ouvi o discurso da Meryl Streep e eu já a admirava muito. E, de facto, o discurso dela fez-me admirar ainda mais. Porque, como ela referiu, pessoas que tomam estes cargos tão importantes no mundo dizerem estas palavras de violência podem incitar aos outros, como ela referiu, a terem esse determinado tipo de atitudes. E acho importante, ela sendo uma das atrizes mais consagradas de Hollywood, é importante que ela tenha dito estas palavras para fazer com que as pessoas reflitam sobre elas, visto que, sendo ela uma atriz muito conhecida, pode fazer com que as pessoas pensem muito nisto. Sim, ela demonstrou muita coragem e foi um discurso até muito emotivo. Não sei se repararam que houve muitas lágrimas de muitos atores enquanto ela esteve a falar. Pois agora estamos todos expectantes. O Sr. Trump já está na Casa Branca. Vamos ver como é que corre a partir de agora e, de facto, como é que vão ser estes próximos anos de política internacional. Boa Nova, irresistível. Bem, passemos, já que estamos a falar de política, passamos a Jovens Atentos e à Bárbara Coquim, desta vez que me parece que traz também uma questão política. Não é verdade, Bárbara? É verdade, hoje em Jovens Atentos trago a notícia de que Londres quer taxar com 1.000 libras cada trabalhador qualificado europeu. A partir de abril será aplicada uma medida semelhante aos trabalhadores de fora da União Europeia que começam a trabalhar no Reino Unido. O Governo do Reino Unido está a considerar aplicar um imposto de 1.000 libras por ano sobre cada trabalhador qualificado recrutado pelas empresas britânicas na União Europeia, após o Brexit. Segundo disse o ministro do Interior, Robert Goodwill, no Parlamento, o imposto pode ser útil para os trabalhadores britânicos que se sentem preteridos em relação aos imigrantes. O Reino Unido aprovou, em referendo, a saída da União Europeia. A primeira-ministra, Theresa May, disse que acionará o artigo que inicia o processo até março. Goodwill considerou que, depois do Brexit, as atuais restrições aos empregados que recrutam fora da União Europeia, como a que exige que tentem primeiro encontrar o funcionário que procuram no país, serão aplicadas a recrutamento na União Europeia. Falando num subcomitê do Parlamento Britânico para discutir o Brexit, Goodwill explicou que nós deixámos claro que desejamos controlar o número dos que entram. Ao mesmo tempo, não esqueçamos que o governo está empenhado em desenvolver a nossa própria população. Ou seja, o objetivo é que as empresas apostem e desenvolvam as competências dos trabalhadores britânicos e que deixem de apostar na mão de obra estrangeira. O ministro referiu ainda uma medida que será aplicada a partir de abril, mas para os cidadãos provenientes de fora da Europa. Penso que muitas pessoas não estão cientes de que em abril deste ano vamos trazer para os trabalhadores fora da União Europeia, que vêm para o Reino Unido, uma taxa para as competências de imigrantes. Na prática, como exemplifica Goodwill, se alguém quiser trazer um programador informático indiano com um contrato de 4 anos sob a taxa existente, terá de pagar 1.000 libras por ano. Fazendo, pelo total de contrato, 4 mil libras em taxas de empregador, calculou o responsável pela imigração do governo britânico. Como se percebe, esta medida a ser posta em prática vai chocar com os nossos interesses. Como sabem, nós nos últimos anos temos muitos jovens, sobretudo jovens, altamente qualificados para o Reino Unido. Portanto, são vocês jovens, por isso é que a Bárbara escolheu como temática de jovens atentos, poderão ser os jovens portugueses que, doravante, terão um travão na ida para o Reino Unido. O que vos parece esta medida? Estamos claramente a inverter o que era a Europa desenvolvida e o que era a Europa colaborante e o que era a Europa onde circulavam pessoas e bens e capitais. Portanto, depois desta saída do Reino Unido, que é inevitável, de facto, nós sabemos que as circunstâncias vão mudar. Isto vai afetar, efetivamente, muitos trabalhadores europeus, nomeadamente portugueses. Diz Bárbara. Bom, no final do ano transato, eu trouxe a notícia de que a Theresa May, num discurso, disse que não queria cortar definitivamente as relações com a União Europeia, que ainda queria ter bastante contacto, por exemplo, com as empresas, queria que as empresas continuassem a ter contrato com outras empresas da União Europeia, mas agora vemos exatamente o contrário, vemos que ela quer realmente pôr os dois pés fora da União Europeia e isto torna-se mal para os jovens europeus, que o Reino Unido sempre foi um destino propício, porque é um país desenvolvido e a Libra é muito valorizada, e é muito mal para os jovens cortar estas relações, até porque é mais uma prova de que a Inglaterra apenas precisa da União Europeia para as suas conveniências. Aliás, é assim, ela está a dizer que quer que as empresas britânicas apostem em jovens britânicos. A verdade é que se nos últimos anos o Reino Unido tem estado a importar mão de obra altamente qualificada de outros países, nomeadamente da nossa, é porque não tem esses jovens altamente qualificados, não é verdade? Porque se tivesse lá todos os licenciados e mestres e doutores que têm ido aqui de Portugal, obviamente preferia-os aos nossos. Os nossos vão, nós sabemos porquê, não é? Porque muitos deles não têm aqui nem as carreiras promissoras, nem o salário que lá vão ganhar. Muitos deles nem sequer têm emprego. Mas, de facto, o Reino Unido tem o recebido porque isso para eles tem sido conveniente. Aliás, nós já aqui noutros programas de rádio, até em anos anteriores, salientámos muito este aspecto, que nós, que somos pobres, cá no sul da Europa, investimos os pais, o próprio Estado, em universidades e no estudo dos jovens. Eles, depois de licenciados e depois já das suas graduações universitárias, vão trabalhar para países ricos, que supostamente deviam ter muito mais meios para investir nos jovens do que nós. Mas há aqui um processo ao contrário, não é? Nós é que temos estado a investir e depois os jovens vão trabalhar para fora de Portugal, criando riqueza fora do nosso país. Pois isto não augura nada de bom para a Europa, como vocês sabem. Portanto, estas restrições vão afetar os nossos jovens no futuro, provavelmente alguns de vocês, que poderiam querer ir trabalhar para o Reino Unido, e obviamente isto é mostrar que a Europa está a dar uma cambalhota. Portanto, a Europa já não é aquela Europa da solidariedade, nem a Europa da circulação de pessoas e de bens e de mercadorias e de capitais. E este exemplo do Reino Unido pode frutificar, e se frutificar pode ser o desmoronar da União Europeia tal como a conhecemos. Acho que está a haver uma regressão daquilo que era a União Europeia e isto só está a tender para pior. Realmente esta é uma má notícia, visto que muitos dos nossos jovens, e não só, procuravam emprego em Inglaterra e agora vai se tornar mais difícil. A par com esta notícia, sabemos também que a Inglaterra vai querer sair do mercado único, o que também não representa boas notícias de todo. Parece-me que esta atitude da senhora Theresa May não é todo correta. Se ela quer realmente incentivar a mão de obra do país dela, então se calhar nós, Europa, também devíamos tomar outra atitude quando recebemos cá os ingleses com negócios e entre outros. Quem sabe não aplicar também uma taxa superior a ingleses que queiram iniciar negócios no nosso país. Certo, era uma boa forma de promovermos o nosso empreendedorismo nacional e assim, dessa forma, aplicar uma taxa nesses ingleses, porque realmente a Inglaterra não pode querer só estar a cortar com as vantagens de quem vive na Europa e nós europeus continuarmos a aceitar com toda a certeza e privilegiosamente os ingleses. Sem dúvida, parece-me muito bem. A banda irlandesa U2 informou na passada quarta-feira que decidiu adiar o lançamento do novo álbum por causa da eleição de Donald Trump. Songs of Experience é o 14º trabalho discográfico da banda de Bono e devia ter sido lançado no final de 2016. Numa entrevista à revista Rolling Stone, o guitarrista David Evans, também conhecido como The Heads, disse que o grupo dele terminou o álbum no momento em que as eleições aconteceram e infelizmente o mundo mudou. Enquanto a data de lançamento de Songs of Experience não sai, os U2 já estão a preparar o 30º aniversário de The Joshua Tree, o 5º álbum da banda e um dos mais carismáticos, onde se pode ouvir temas como With or Without You. Sleight of hand and twist of fate, on a bed of nails she makes me wait, and I wait without you. With or without you, with or without you. Through the storm we reach the shore, you gave it all but I want more, and I'm waiting for you. With or without you. Bem, passamos agora ao Daniel Pereira, que, como sabemos, continua entre nós e que nos continua a falar do desporto que pratica, do bóssia. Não é assim, Daniel? Vou retomar o tema do bóssia. A partir de... Foi em 1983. Houve diversas oportunidades com o objetivo de sensibilizar a divulgação da modalidade pelo país, tais como a sua introdução nas aulas de educação física. No ano seguinte, em 1984, integrou o calendário competitivo do Campeonato Nacional para a Paralisia Cerebral como modalidade de demonstração. Quero ainda acrescentar que fizeram-se vários jogos experimentais e provas de âmbito local e regional. Mais tarde, em 1988, é reconhecido como modalidade paralímpica até hoje. Em Portugal, o bóssia é uma das modalidades com o maior número de participantes no que diz respeito à população com paralisia cerebral, tendo vindo a aumentar um pouco por todo o mundo. Atualmente realiza-se a nível nacional, campeonato nacional, por diversas zonas. A fase nacional e o campeonato de Portugal a nível internacional, temos os campeonatos da Europa e os campeonatos do mundo, a Taça do Mundo e os Jogos Paralímpicos. E tu já sabes quando vai começar o teu campeonato? Tenho nos próximos dias 4 e 5 de março em Almada uma prova. Muito bem. Desejo-te boa sorte. Muito obrigada. Bem, para a semana trazes outras notícias, provavelmente, da Santa Casa. Até para a semana, Daniel. Até para a semana. Rádio Boa Nova. Ficamos agora com Nós e os Animais e Inês Brás. Póvoa de Varzim proíbe circo com animais selvagens. Medida foi aprovada por unanimidade pelo Executivo. A Assembleia Municipal da Câmara de Póvoa de Varzim decidiu por unanimidade proibir que os circos apresentem espetáculos com animais selvagens no concelho. No entanto, já que por lei das autarquias não têm poder para esta proibição, a Câmara poderá estar sujeita a impugnações judiciais por parte dos proprietários dos circos, conta o Jornal de Notícias. Iremos enviar a todas as empresas circenses esta nova recomendação e fazer-lhes saber que não será permitido que venham. Mas a verdade é que não há enquadramento legal para que a Câmara possa decidir nessa matéria e, por isso, iremos remeter esta nossa decisão à Assembleia da República para que se legisle e que seja possível, no futuro, as Câmaras proibirem este tipo de espetáculos nos seus territórios, explicou o Presidente da Câmara, Aires Pereira, citado pelo Diário. Um exemplo, eu concordo plenamente que os animais selvagens não sejam utilizados em circo. Eu sei que tem muita tradição, um pouco por todo o mundo e também em Portugal. Nós sabemos nas condições em que estes animais vivem e nós sabemos quais seriam as alternativas. Estes animais podiam estar em parques ou podiam estar em jardins zoológicos, com espaço, bem tratados e não propriamente serem violentados, porque estes animais... Aliás, se vocês virem, por exemplo, de vez em quando passa o circo aqui em Oliveira do Hospital. São circos normalmente de segunda ou terceira categoria. E vocês, se aproximarem das tendas, vocês percebem claramente como é que os animais estão. Os animais estão em jaulas pequeníssimas, ao frio e ao calor. O tipo de alimentação que lhe dão, não sei, mas temo que não seja a melhor. E são animais que passam a vida nestas circunstâncias só a belo prazer daquelas pessoas que vão ao circo e que gostam de ver um elefante ou um tigre a fazer umas habilidades. Eu, como sou completamente a favor dos direitos dos animais, como obviamente também sou completamente a favor dos direitos dos seres humanos, mas não me parece bem que os seres humanos escravizem e maltratem os animais só porque lhe dá gozo estarem a ver os animais amestrados no circo. Gostaria de saber a vossa opinião. Por exemplo, aqui em estúdio, quem é que seria a favor do fim da utilização dos animais selvagens no circo? Porque o circo poderia continuar a existir com outras valências que não a utilização dos animais. E quem é que será a favor e quem é que será contra? Ora, ponham lá dedos no ar. Vamos lá ver quantos é que são a favor do fim da utilização dos animais. Ora, temos 1, 2, 3, 4 e eu 5. 5. O que quer dizer que os outros 4... Os outros 4 são a favor. Eu sou a favor desta decisão da Câmara da Póvoa de Varzim, porque acho que os animais selvagens não devem estar em circos, porque normalmente eles são obrigados e são maltratados para fazerem coisas que não conseguem fazer porque não faz parte da natureza deles. E são anos de maus-tratos, anos. Como o caso que falei da elefante fêmea, que uma vez bateu no seu tratador e que foi abatida. É horrível. Acho que os animais não merecem essas vidas, tal como sou contra animais em jardins zoológicos. Não merecem esse tipo de vida. Os animais devem ser livres, na minha opinião, e muito menos maltratados. Eu sou completamente a favor desta medida da Câmara Municipal de Póvoa do Varzim. Por outras. Exatamente, porque eu tenho assim uma opinião muito direta sobre este assunto. Se eles, os animais selvagens, por natureza, não têm a natureza de fazer um gesto e eles sentarem-se ou obedecerem ao sentido humano. Têm de ser livres de fazerem o que se quiserem, seguir os seus instintos. E não, muitos deles, porque para além de estarem nos circos, não é só o que eles fazem durante o espetáculo, é o que se passa por trás, nos bastidores. Eles muitas vezes são confinados a uma vida inteira, tal como disse a Sofia, de maus tratos, a espaços mínimos, a desnutrição e etc. Eu não estou a dizer que é em todos, mas alguns, a grande maioria, exatamente, acontece. E a minha opinião é, se as pessoas querem ver um animal a fazer truquezinhos, comprem um urso de peluche com a forma de um tigre. Já podem fazer o que quiserem com o peluche. Boa. Pronto. Sim, porque esse não sofre. Exatamente. Porque esse não sente dor, mas os animais a sério sentem. Está provado que os animais sentem dor, sentem frio, sentem-se são bem tratados ou maltratados. E concordo contigo, os animais selvagens devem estar no estado selvagem. Eu sinceramente concordaria com os animais no circo, caso houvesse se calhar mais inspeção, porque assim, sendo os animais bem tratados, tenhamos em conta que é uma velha tradição existir animais selvagens nos circos e que isso ia prejudicar muito economicamente o setor, porque se calhar muitas pessoas deixavam de ir ao circo pela falta desses animais. No entanto, realmente acho que devemos pôr travão ao estado em que alguns circos atualmente têm os animais, porque devemos defender os direitos dos animais e têm direito a ter uma vida em liberdade, com condições próprias. Percebam que isto vai ser uma guerra, porque de um lado vamos ter os empresários do setor, que obviamente vão invocar, como diz aqui o Micael, a questão da tradição, e portanto isto vai ser uma guerra, isto não vai ser fácil. A Póvoa de Varzim está a apelar à Assembleia da República para legislar. Vocês vão ver que ainda vão passar muitos anos até que estas medidas se tomem efetivamente para o país, para o nosso e para os outros. Eu estou contra esta medida desta autarquia, uma vez que, desde que estes animais sejam bem tratados e estimados e não sejam só mais um objeto de circo, porque temos que ver cavalos, vacas, todos eles já foram animais selvagens, mas agora são bem tratados e isso, podem ser domesticados. Qualquer animal selvagem pode ser domesticado. Temos também ver neste caso o elefante. Há vários séculos atrás eram usados elefantes, como hoje são usados cavalos para montar e para carregar pessoas. Na Índia são usados várias vezes elefantes para carregar coisas e são usados como um cavalo normal, né? nesta parte ocidental. Eu acho que era mais fácil defender estes direitos dos animais se as autarquias, em vez de só mandar e banir, trabalhassem um bocado e fiscalizassem, em vez de só mandar e não façam isto, porque nós não queremos ver se está bem feito. Mas antes de eleições. Inês, para terminar, lembramos aos nossos ouvintes que, senhor ouvinte, não maltrate nem abandone a sua animal de estimação, pois ele é o seu melhor amigo. Rádio Boa Nova. Party Monster é uma das mais recentes criações de The Weeknd. Lançada há uma semana, está incluída no álbum Starboy. I'm good, I'm good, I'm great. Know it's been a while, now I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I'm good, I'm good, I'm great. Know it's been a while, now I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. And I seen her get rich in the pool. I seen her, I knew she had to know. I seen her take down that tequila, down by the leader. I knew I had to meet her. Ooh, she mine, ooh, girl, bump and grind. Ooh, she mine, ooh, girl, bump and line. Angelina, lips like Angelina, like Selena, ass shaped like Selena. I'm like, got up, thank the Lord for the day. Woke up that girl, I don't even know. tossing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I'm good, I'm good, I'm great. Though it's been a while now, I'm mixing up the drink. I just need a girl who gon' really understand. I just need a girl who gon' really understand. I've been popping just to three in a row. I'm down to do it again, I'm on a roll. Outside trying to reach her, you're trying to leave her. You said I'm the reason. Tell me lies, ooh girl, tell me lies. Say you're mine, I'm yours for the night. I'm the realest, she said I'm the realest. Head be genius, dick game be the meanest. I'm like, fuck up, thank the Lord for the day. Woke up by a girl, I don't even know her name. Woke up by a girl, I don't even know her name. Lord for the day. Woke up a girl, I don't even know her name. Woke up a girl, I don't even know her name. Woke up a girl, I don't even know her name. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. By crown on my space, had to check the safe, check the dresser for my chains. Got up, thank the Lord for the day. Woke up a girl, I don't even know her name. Bitches in my news, by crown on my space. Had to check the safe, check the dresser for my chains. Turn, paranoid. Agora ao mundo automóvel com o Micael Nunes e desta vez, claro, temos as novidades tecnológicas, desta vez de que marca? Exatamente, desta vez da Mazda, que aposta em motores mais eficientes para 2018. A Mazda prepara-se para introduzir pela primeira vez num motor a gasolina a tecnologia de ignição por compressão de carga homogénea, também conhecida por HCCL. Segundo o Nikkei, este motor, uma estreia na indústria automóvel generalista, que permitirá reduzir os consumos e emissões de CO2 na ordem dos 30%, será introduzido no Mazda 3. Neste motor, que faz parte da segunda geração de propulsores Skyactiv 2, os consumos anunciados serão na ordem dos 3,3 litros por 100 km. Este sistema, HCCL, envolve a compressão de uma mistura de gasolina e de ar num cilindro até que haja combustão, em vez de utilizar as tradicionais velas de ignição. Este é um método de combustão muito similar aos de um motor diesel. Sabe-se ainda que a marca nipónica está também a desenvolver uma versão elétrica de um modelo já existente, que pretende introduzir apenas em alguns mercados em 2019. E agora vamos ao balanço do Dakar. Sim, quanto ao Dakar 2017, que terminou no passado fim de semana na Argentina, damos conta da 13ª vitória em Dakar do piloto Peter Hansen, que, numa edição dominada pelos veículos da Peugeot, levou a melhor face ao segundo classificado da geral, Sébastien Loeb. O piloto francês da Peugeot venceu a prova sul-americana que durante duas semanas atravessou 9 mil km entre Paraguai, Bolívia e Argentina, com 5 minutos e 13 segundos de vantagem para Loeb. A fechar o pódio ficou ainda outro piloto francês da Peugeot, Cyril Desprez, a 33 minutos e 28 segundos do vencedor. É de destacar que Peter Hansen é o piloto com mais vitórias sempre no Dakar, somando já 13 vitórias, 6 em moto e 7 em automóveis. Já quanto às motas, o britânico Sam Sunderland, da KTM, venceu pela primeira vez o Rally Dakar, depois das motas terem cumprido os 64 km cronometrados da 12ª e última etapa deste rally todo-terreno, disputado em Rio Quarto, na Argentina. O português Paulo Gonçalves, da Honda, concluiu o Dakar 2017 em 6º lugar e foi o melhor português da geral, a quase uma hora do primeiro classificado, depois de ter sido 5º na última etapa do Dakar, a 1 minuto e 25 do vencedor, o francês Adrien Van Beveren, da Yamaha. Este é o segundo melhor resultado sempre de Paulo Gonçalves, depois da 2ª posição em 2015. De destacar também o desempenho do português Hélder Rodrigues, que ficou em 9º classificado da geral ao comando de uma Yamaha. Sunderland, de 27 anos, primeiro britânico a vencer em motas, sucede no historial de vencedores ao australiano Toby Price, que teve de desistir na 4ª etapa com lesões graves. No pódio, teve a companhia do austríaco Matthias Walkner, seu colega de equipa e 2º classificado, e do espanhol Gerard Farres Gel, também ele da KTM. Acabaram por ter um bom desempenho neste Dakar. Sim, ter dois portugueses no top 10 acaba por ser bom. Não, apesar de não ser como nós esperaríamos, que o ideal seria termos um português a vencer um Dakar, não deixa de ser uma boa posição e não devemos deixar de enaltecer este esforço que os nossos pilotos fizeram naquela que foi uma das provas mais duras sempre do Dakar. Muito bem. 100.2. Fique bem, fique com a boa nova. Ficamos agora com consciência ecológica e preservação do ambiente e vamos ver que enquanto no hemisfério norte se bate o dente com o frio, no hemisfério sul se morre por desidratação. São os extremos que de facto estão a verificar cada vez mais, não é assim? É sim, senhora. Vaga de frio polar que está a atingir a Europa desde a semana passada já provocou 61 mortes, um terço dos quais na Polónia, onde os termómetros desceram até aos 20 graus negativos. No caso da Roménia, aos 32 negativos. Enquanto isso, no hemisfério sul, os australianos preparam-se para lidar com o problema oposto, com as autoridades a alertarem as populações para as previsões de que as temperaturas possam ultrapassar os 40 graus nos próximos dias. Em Atenas, a Acrópole ficou coberta de neve e este fenómeno e as baixas temperaturas obrigaram ao encerramento da maior parte das escolas na capital, onde mais de 10 instalações aquecidas para pessoas sem abrigo permanecem abertas. Entretanto, em Sydney e outros locais da Austrália, as autoridades locais proibiram a realização de queimadas ou outro tipo de fogos devido ao elevado risco de incêndios perante as temperaturas na ordem dos 40 graus registados esta quarta-feira. Em alguns pontos dos estados australianos, as previsões são de que o mercúrio nos termómetros possa subir até aos 46 graus. Pois, efetivamente, nós estávamos alertados pelos cientistas que estes fenómenos extremos iam cada vez mais acontecer. E, de facto, estão a acontecer. Todos sabemos que no hemisfério norte estamos no inverno e que no hemisfério sul estamos no verão. Agora, estes fenómenos de extremos, destas temperaturas negativas tão baixas em alguns pontos da Europa, não são comuns, como também não são comuns os 46 graus tão repetidos em zonas australianas. Bem, esperemos que a humanidade acorde e os responsáveis também. Rádio Boa Nova. Espetacular. Ficamos agora com a política ou a Bárbara Coquim? Hoje, na rubrica de política, trago o discurso de despedida de Obama, no qual ele defende a democracia. Na sua emocionada despedida, Obama defendeu que os Estados Unidos da América estão melhores do que há 8 anos, mas assinalou ameaças à democracia. Yes, we did. Sim, conseguimos. Foram as últimas palavras que Barack Obama proferiu na terça-feira passada no seu último discurso enquanto presidente dos Estados Unidos da América. Numa despedida emocionada, Obama apelou à rejeição da discriminação e à defesa da democracia e dos valores do país a pouco mais de uma semana da tomada de posse de Donald Trump. Com Donald Trump a assumir a presidência no próximo dia 20 de janeiro, Barack Obama não deixou de condenar algumas das políticas que o republicano defendeu e continua a defender ao longo da sua campanha eleitoral. O discurso girou em torno da democracia e dos valores que levam o país, num apelo ao progresso, deixando para trás os aspectos que possam romper o tecido democrático da nação. Assim como nós, como cidadãos, devemos permanecer vigilantes contra agressões externas. Também nos devemos proteger do enfraquecimento dos valores que fazem aquilo que nós somos, alertou. A democracia não requer uniformidade. A democracia requer um sentido básico de solidariedade. A ideia de que perante todas as diferenças continuamos juntos nisto. Subimos ou caímos como um só, explicou o presidente. A nossa democracia não funciona sem o sentimento que toda a gente tem oportunidades económicas, disse. A nossa democracia não funciona sem o sentimento que toda a gente tem oportunidades económicas, disse. Se todas as questões económicas forem tomadas como uma luta entre a classe média branca e as minorias não merecedoras, então os trabalhadores de todas as cores estarão a lutar por sucata, enquanto os ricos se retiram para os seus enclaves privados, explicou. Obama, que foi o primeiro presidente negro dos Estados Unidos, fez questão de se focar também em questões relacionadas com o racismo e discriminação. Depois da minha eleição, falava-se numa América pós-racial. Tal visão, ainda que bem intencionada, nunca foi realista, confessou. A raça continua a ser uma força potente que divide a nossa sociedade. O presidente americano reforçou a ideia de que é preciso pôr de lado a discriminação e as mentes fechadas, apelando às minorias que lutem pela justiça e igualdade. Estou a pedir-vos que acreditem, não na minha capacidade de trazer a mudança, mas na vossa, afirmou Obama já no final do seu discurso, tendo depois recuperado o famoso slogan da campanha, Yes we can, sim nós podemos. Ao fechar o seu último discurso como presidente, Obama repetiu Yes, we can, sim, nós podemos, e acrescentou-lhe um Yes, we did, sim, nós conseguimos. De facto, neste mandato, nestes dois mandatos do Sr. Barack Obama, muito foi conseguido nos Estados Unidos da América, para os Estados Unidos e para o mundo. Teve um grande significado, de facto, um negro na Casa Branca. Ele é um democrata por excelência, contra a discriminação, por uma América unida, por boas relações com a Europa e com o resto do mundo, pelo apaziguamento. Agora vamos ver o senhor que se segue, que é o senhor Trump, e vamos ver, estamos todos expectantes para ver como será o mandato deste republicano que agora chegou à Casa Branca. 100.2 Oliveira do Hospital. Ficamos agora com a sugestão de leitura da Sofia Pereira. O livro que venho recomendar esta semana é do autor John Green e é o seu romance mais famoso. Agora, adaptado aos cinemas com o nome homónimo e com a direção de Josh Boone. A história retrata como Hazel Grace e Augustus Waters se apaixonam ao conhecerem-se num grupo de apoio, tal como a maneira extraordinária como ambos encaram o pouco tempo que têm para aproveitar a vida. As vidas de Hazel e Augustus vão sofrer uma inesperada e incrível reviravolta. Como nunca antes tinham sonhado, juntos vivem uma pequena eternidade recheada de amor, coragem e esperança. Acho que é um livro muito bonito que tive o gosto de ler num dia, tal como sempre acontece quando leio obras de John Green, e que retrata a paixão adorável e corajosa de dois jovens completamente encantadores. Dentro deste romance infinitamente pequeno, Augustus e Hazel encaram a vida que lhes resta de uma maneira que eu considero mágica e a magia que lhes é dada por John Green como personagens do livro, antes de eu ser capaz de fazer comparações com o filme, porque eu li-o antes do mesmo ser lançado, é ternura soberba, a metáfora de Augustus. A paixão louca que Hazel tinha pela obra, uma aflição imperiosa, bem como o sonho de conhecer o autor da mesma. O amor completa a ironia de Hazel no seu relato cotidiano. Como personagem principal da obra, são pormenores infindáveis que tornam A Culpa das Estrelas não só mais um bom livro, mas um livro importante, como disse Kansas City Star, ou uma mistura de melancolia, doçura, filosofia e humor. Green mostra-nos o verdadeiro amor e é muito mais romântico do que qualquer pôr de sol na praia, como afirmaram o New York Times Book Review. Para despertar o gosto para esta leitura, deixo aqui um excerto de Uma Aflição Imperiosa de Peter Van Houten, que introduz a história. À medida que a maré enchia, o holandês das tulipas encarava o oceano. Unificadora, respondona, envenenadora, omissora, reveladora. Olha para ela, a encher e a vazar, levando tudo consigo. O quê? Perguntei. A água, respondeu o holandês. Bem, e o tempo também. Desejo aos senhores ouvintes uma ótima leitura. Rádio Boa Nova. E agora vamos aliar a leitura à viagem, não é assim, Patrícia? É verdade. Boa tarde, senhor ouvinte. Desta vez proponho uma visita diferente. O novo alfarrevista da Rua Martes da Liberdade, no Porto, tem uma sala de estar aberta a todos. Quem entra no número 120 da Rua Martes da Liberdade gosta de livros antigos, de mexer em páginas velhas e cheias de pó. Na mais recente livraria da cidade do Porto, não há exemplares alinhados por autor, época ou editor. E quem não gosta de folhear edições amarelecidas ou quem tiver alergia a pó, o mais sensato é mesmo virar a página. A todos os outros, esperas o bem receber de Lourdes Paiva, a mentora de gostar de ler deste projeto de vida. Gosto que abram os livros, que descubram as anotações, as marcas do antigo dono. Que se envolvam, diz Lourdes Paiva. Sempre viveu rodeada de livros em casa e no trabalho. E abre agora a sua sala de estar a todos. Ali tem o tapete de raiolos lá de casa, a bengala da avó, o esquadro de corte da mãe. Isto é a minha vida, afirma. A montra do gostar de ler é sempre temática, versa sobre um acontecimento ou então homenageia alguém. A entrada da livraria figuram as tradições, na sala a literatura e na mesa do fundo os livros mais antigos, ficando um exemplar sempre aberto. E no teto há originais candeeiros a lembrar uma chuva de livros. Na gostar de ler, os objetos são antigos, mas servem apenas para acolher os clientes. Os livros, os almanacs, as ilustrações, esses sim, guardam a venda. Outros leitores, outras vidas. Boa viagem até ao Porto e boas leituras. Muito bem, boa sugestão. Rádio Boa Nova 100.2 FM. Passamos agora às notícias do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. Decorreram no passado dia 13 de janeiro as eleições para o Parlamento de Jovens, ensinos básico e secundário. Os resultados foram os seguintes. No ensino básico, a lista A obteve 86 votos e elegeu 8 deputados. Lista B, 59 votos, 5 deputados. Lista C, 37 votos, 3 deputados. Lista D, 63 votos, 6 deputados. Lista E, 69 votos, 6 deputados. E a lista F, 31 votos, 3 deputados. No ensino secundário, a lista L obteve 62 votos e elegeu 10 deputados. A lista K, 47 votos e elegeu 8 deputados. E a lista J, 35 votos e leva à sessão escolar 5 deputados. Estes deputados participarão nas sessões escolares. Nesta edição, os temas em debate são: para o ensino básico, jovens e a Constituição, tens uma palavra a dizer. Para o ensino secundário, 40 anos da Constituição da República Portuguesa e do Poder Autárquico. Esperamos debates vivos, de onde resulta um projeto de recomendação que nos vai representar nas sessões distritais. Também no dia 13 de janeiro, já em horário pós-laboral, decorreu na Biblioteca Dr. Vasco de Campos, na Escola Secundária do nosso agrupamento, a apresentação do mais recente livro do professor Dr. Luís Filipe Turgal, professor da área disciplinar de História do nosso agrupamento. A obra tem por título Tomás da Fonseca, Missionário do Povo, uma biografia. A apresentação esteve a cargo da professora Paula Malta e do professor José Eduardo Dias. Teve a presença da direção do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, do presidente e vereadores do município, de muitos alunos e professores. A obra é paradigma de uma história interpretativa alicerçada nas fontes, exaustivamente analisadas. O homem e a sua circunstância é devidamente integrado no contexto de Portugal e do mundo. O livro está escrito numa linguagem cientificamente rigorosa, mas acessível ao público, que terá a oportunidade de conhecer e aprofundar o conhecimento do ocaso do século XIX e de grande parte do século XX, ao mesmo tempo que se embranha no conhecimento de uma personalidade notável, inconformada, polémica, racionalista, laica e anticlerical. Sugerimos a sua leitura. Já começou o curso EFA Tipo C no Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital. É mais uma oferta formativa que pretende ir ao encontro das necessidades de jovens adultos que pretendem obter a conclusão do 12º ano. Com início a 9 de janeiro e fim previsto para o início de junho, este curso desenvolve-se ao longo da semana e em regime pós-laboral. Desejamos a todos os professores e formandos um ótimo trabalho. FM Boa Nova. Estamos já a terminar a Escola e o Meio, da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, constituído pelos alunos Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Patrícia Correia, João Oliveira, Francisca Rodrigues, Bárbara Coquim, Sofia Pereira, Micael Nunes e Daniel Pereira. Despedimos-nos até ao próximo programa. Muito obrigada pela sua atenção. A Escola e o Meio. Um programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, coordenado pela professora Célia Lourenço.